Tairone! Simbora! Portal do La Rocha. Quem é fã de Tairone, dá um gritinho aí, Salvador, dá um gritinho aí. Alô, meu primo! Essa machuca demais. Como assim, ó? Eu não entendo por que não me fala e vira essa cara cada vez que eu passo junto a ti. Não entendo todo esse veneno que por aí espalha. Quando tem? Quando tem conversa. Só canta, Salvador! Só não pode chorar, mulher. Por um homem que te amava e te queria. Joga no chão, Biel. Canta, gente, canta, vambora. O vagabundo. Já não bastava ter matado nosso amor. Vai, que mal te fizer. Tu depois vim me tirar a vida. E quem me vê crucificado ainda? Já não bastava a dor que o teu adeus deixou. Eu te peço por Deus, diga que mal te fizeu. Eu te peço por Deus, diga que mal te fizeu. Simbora, senhor! Como o mel da flor, foi tão bom te encontrar. Brilho como a cor do mar, doce como o mel da flor. E pra sempre vou. Agora vai, vamos assim, ó, vamos assim, Biel. E pegue todos os CDs, fã clube, vamos tomar uma. Brava aí, ó. Coragem! Sua liberdade leve na sua mala. Vivo num vazio imenso. Vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu e o violão. Vou te deletar do meu coração. Alô, galera do Pida, galera do 10 Horas de Rocha. O pau tá quebrando aqui, meu irmão. Simão! Essa aqui é pra você, mulher, que já sofreu com um homem mentiroso.